Oi, eu sou o Nando e aqui é o OtaCast! Sou líder e o tema de hoje foi novidade pra mim, hein? É, eu sou o Tony Moraes e digo que não fazem mais desenhos como o Tintin. Aqui é o Bueno Verde e eu vou te falar, as maiores aventuras é aquela que você encontra uma tartaruga-leão e aprende a dobrar um espírito, meu Deus! Aê! Como você? É isso aí! Vocês já conseguiram sacar qual que é o tema dessa semana? Acho que não. Só aqueles muito fanáticos já descobriram. Nós vamos tratar de um tema que pode para alguns ser novidades, para outros não. Então vamos tratar essa semana dos famosos gaijin animes ou pseudo-animes, que são aqueles animes, quer dizer, são os desenhos que parecem animes, mas na verdade não são. Certo? Certo. Opa. Certo. Então a gente tem aqui alguns que nós selecionamos para vocês e a gente vai tentar abranger um pouco deles aí, fazer alguns de vocês relembrar como que era a emoção de você estar assistindo, você, ah, isso aqui é um anime, não sei o que lá, não sei o que lá. Na hora que você bate o olho, você vê lá o quê? Hã? Isso aqui não. Ah, é americano, não sei o quê, não sei o quê. Bem, vamos relembrar isso então. A gente não pode começar a falar dos gaijin animes ou nos pseudo-animes sem lembrar daquele velho estúdio, o Marathon. Quem já assistiu alguns desenhos da Nickelodeon já deve ter reparado lá que no finalzinho da... quando termina lá o encerramento, mostra lá Marathon Studios. Certo? Então a gente vai tratar aí, começar falando um pouquinho desse estúdio. Ele é um estúdio francês, ele surgiu mais ou menos em 1990. Ele tem as duas sedes, né? Uma sede em Paris, que ela fica, né, France, que é a sede principal dela. E os fundadores são Pascal Brentot, e ela é formada assim pelas pessoas-chave, que é o Vicente Charvon, de Mercé e David Michel. Que esse estúdio aí, pra quem conhece, é uma chave, né? Pra quem já viu, é fenomenal. Todo mundo já assistiu algum desenho, alguma animação deles. E a gente vai começar falando o que eu considero que pra mim foi o primeiro que eu assisti, que foi Martin Mystery. Vocês lembram de Martin Mystery? Honestamente, não. Não? Sim, lembramos. Quer dizer, eu leio, pelo menos eu lembro, mas é. É, aquela coisa. Aquela coisa que lembro, pero no mucho, e também lembro que eu não gostava muito, né? Ah, você não gostava. Não. Pra mim, ou é uma coisa, ou é outra. Não, velho. Pode ficar em cima no muro. Não, eu sou meio suspeito pra falar sobre esse tema hoje. É mamilos, então é mamilos. Não, mas isso é polêmico. Ah, mas tem que ser, né, mano? É. Certo. Eu vou te falar que justamente esse do estúdio do Marathon, assim, eu já vi, sabe aquela coisa quando tá trocando de canal? Aí você olha assim, o que é isso? Aí depois muda de novo. Então foi bem assim, pra falar a verdade. Eu conheço pouco, muito pouco desse desenho, vamos colocar assim. Certo. É, eu classificava como desenho, cara. Eu sou honesto, eu nunca ouvi falar em pseudo-anime, pseudo não sei o quê. Nunca ouvi não, falar, cara. Não, pseudo-anime ainda tudo bem, mas eu nunca escutei justamente o nome Gaijin Anime. Gaijin Anime. Isso é novidade pra mim. É, porque assim, o Gaijin, pra quem não tá familiarizado, o que que é? O oriental, ele classifica tudo como Gaijin que vem de fora. Tipo, não é ocidental, oriental. Ele é classificado como gaijeiro. Referente a estrangeiro, sim. Sim, sim. Então, no Japão, tudo que é de fora é gaijin. Ah, foi um brasileiro lá, é gaijin. Foi americano pro Japão, é gaijin. É tudo. Que pra mim, cara, eu sou honesto, pra mim a classificação é anime e desenho americano. Acabou, cara. Não tem uma terceira, né? É por isso que eu falei, esse assunto é novidade, cara. Nunca tinha ouvido falar de pseudo-anime, cara. É, isso aí. Mas assim, falando um pouquinho mais do Martin Mystery, a primeira vez que eu assisti, eu jurava que era um anime. Eu falava, pô, da hora um anime. Por quê? Porque ele tem aqueles elementos, né, que todo anime tem, que é o quê? Ele tem aquela, vai tirar um sarro, a expressão do personagem muda, ele fica cabeçudo. Ele, faz uma piadinha, a meninazinha fica vermelha, fica corada, faz aqueles risquinhos em vermelho. Ele tem tudo que gota. O anime... Tem a gota quando a pessoa fica sem graça. Ele tem essas características. Então, um gaijin anime, um pseudo anime, ele tem essa característica. Porque ele traz muitos traços fortes de uma animação japonesa. Ele traz isso pra poder, vamos dizer assim, chamar esse público, né? Ele tenta atingir também esse público-alvo, porque nos Estados Unidos, pra quem não sabe, também eles têm bastante assim, essa parte de animação forte, né? Ah, mas há o porém. Há o porém que se assemelha nessas coisas. Vai, nesses detalhezinhos mais bobinhos. Se você for parar e comparar. Por exemplo, com qualquer outra não, vai, porque tem uns animes muito bobinhos, estilo Chan-chan, acho. Shin-chan. É, isso aí. Respeito com Shin-chan. Eu acho ele praticamente é a educação dos meus filhos. Eu acho muito besta. Eu acho muito besta, mas enfim. Voltando ao que eu tava falando. Hereje? Mas enfim, eu acho que ele, o Martin Mystery e esses outros desenhos pseudo anime, eles pecam na profundidade da história. O que, que eu quero dizer com isso? Que é uma história rasa, cara, que não tem muita graça, não tem nada muito demais assim. É que assim, a minha opinião é que eles fazem o seguinte, o sucesso do momento são os animes. Você pega, atualmente é quase impossível você conhecer um cara assim que curte anime que nunca ouviu falar de One Piece. Aí o que, que eles fazem? Eles pegam os traços de anime e tentam reproduzir num desenho americano. Ah, tipo, o Martin Mystery, ele passou assim, mais ou menos, a transmissão dele lá nos States, lá na França, Canadá, esses lugares, foi em 2003 que ela passou por lá. Tipo, não é uma coisa assim, vamos falar, não é uma coisa tão recente, mas também não é nova, né? E a última vez que ela foi exibida aqui no Brasil, que ela passou foi mais ou menos em 2006, que ela passou na TV aberta, cara. Foi na Rede Globo, a última emissão, a transmissão dela foi na Rede Globo. Por sinal, a Globo adora esse tipo de coisa, né? Adora, tem até hoje, né? A gente vai falar mais pra frente aí de outros pseudanimes. E assim, o Martin Mystery eu gostava por quê? Porque pra quem eu gosto muito assim de coisas alienígenas, sobrenaturais, e o Martin Mystery trata justamente disso. Que eles são assim, três personagens os principais, né? Que é o próprio nome do protagonista, né? Que leva o nome do desenho, né? Que é o Martin Mystery. Ele é todo um garoto boa pinta, né? Acho que ele tem aproximadamente 16 anos. Ele é loirinho, cabelo espetadinho. Ele é todo bam-bam-bam, né? Vamos dizer assim. Playboyzão. É, um playboyzão. Só que é o quê? Ele é gente boa, ele é descolado. Tem a irmã dele, né? Que é uma irmã de consideração. Que é a Diana Lombardi. É a Lombardi. Ela é filha do Lombardi ou não? Era isso que eu ia perguntar. Tipo, a irmã do cara não tem o mesmo sobrenome que ele? Como não assim? Não tem. Porque é irmã de consideração, né? Não é irmã de sangue, né? Consideração, criado junto, sabe aquelas coisas, né? Acontece. Ou seja, ele não vai pegar ela. Ou vai, né? Não sei. Irmã de criação não é irmã de sangue, né? Ah, vai saber. E, mas continua. E também tem o outro protagonista, que é esse aqui eu achava muito engraçado, cara. Que é o Java das Cavernas. Cara, ele é tipo um homem das cavernas, literalmente. Ele foi descongelado. Quando tanto o Marte como a Diana eles encontraram ele foi descongelado. E simplesmente ele voltou, foi animado de novo ali, voltou à vida e ficou amigo deles. Cara, eu sei que não tem nada a ver, mas eu tava olhando as fotos desse como que é o nome dele? Martin Mystery? Cara, não sei porque eu lembrei daquele Ghostbuster que tinha um macacão, velho. Nossa, aquele dos mais clássicos, dos Ghostbuster clássico mesmo. Naquele... Não sei porquê, cara, eu lembrei disso agora, velho. Mas ele, porque assim, ele é muito... ele tem um pouquinho de cada um dessas animações, assim, dos desenhos antigos, né? Então ele pegou um pouco de cada e montou um enredo legal. Porque assim, o enredo dele basicamente é o quê? E tanto Martin como a Diana, eles trabalham numa agência, uma agência sobrenatural, que cuida desses casos assim sobrenatural e também casos alienígenas. Então não é uma coisa assim, ah, só fantasma, não. Tem também alienígena no meio, cara. É uma coisa assim, tipo, fenomenal, é tudo misturado, cara. Então tem tinha episódio que ele cuidava de, ah, vou cuidar de casos sobrenatural. Tem outro que é casos tipo de alienígena. Tem invasão, tem possessão, tinha aqueles parasitas que dominavam o corpo das pessoas, eles tinham que ir lá arrumar um jeito de resolver o caso. E tem todos esses elementos de anime. Ah, a pessoa ficou sem graça, legal, tem a gota. Hein? Não, é animal, eu gostava muito, assim. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir, mas eu assisti muito, assim, na Nickelodeon. Ah, eu sinceramente acho que é, tipo... um Yu Yu Hakusho sem um arco dramático desenvolvido, tipo começo, meio e fim. O cara, você vê que histórias aleatórias. Era mais ou menos assim. E é um cara descoladão que nem o Yusuke lá. Sim. Tem sempre o lado cômico, mas com que nem esse, como é que chama ele, lá o Java. Java das Cavernas. O Java que ficava o lado Java. Mais ficava o lado mais cômico pro Kuwabara. E a irmã dele é, tipo, entre o Hiei ali e o Kurama, que eram os mais, vai, tipo, inteligentes. Nem tanto esse é a Keiko. Então, mas eu acho que é meio chupado, cara. Com certeza bebe nessas águas. Mas se você comparar com o clássico do Yu Hakusho, foi sacanagem, velho. Ah, mas... Insuperável. Não, beleza. Não tô falando que o Yu Hakusho é mesmo nível, não. Os caras, tipo, pegaram isso e deram uma pincelada falaram, beleza, esse é um desenho totalmente novo que nós estamos fazendo para nossas crianças americanas assistirem. Agora, se vocês forem considerar um outro desenho do mesmo estúdio, que é o As Três Espiãs Demais, realmente é um desenho do clássico, né, da clássica série... que passava nos anos 70, se eu não me engano. Sim. Que é lá das Três Espiãs, né? As Panteras. Que saiu até um filme das Panteras. É tudo baseado nisso mesmo. Então é aquilo mesmo, é um desenho daquilo. E pronto, acabou, né? Tem aquelas missões, aquelas coisas todas. Com um requinte de tecnologia a mais. Esse eu cheguei a assistir, né? Mas ele veio, inclusive, olha que interessante... Esse desenho de As Três Espiãs, ele veio na vibe do filme das Panteras. Porque quando lançou o filme das Panteras, com o Lucy Liu, né, a Cameron Diaz, eu esqueci o nome da outra da rua, mas tudo bem. Quando veio esse filme, veio numa vibe, e olha o que aconteceu, né? Essa animação, ela veio forte por causa disso. Né? Então, de certa forma, foi interessante por causa disso. E isso acabou... falando pelo modo da indústria, assim, acabou vendendo esses bonequinhos, principalmente para meninas, porque são meninas que estão super espiãs e blá blá blá. Sim, elas pegam, elas tentam, ah, eu quero ser igual a elas, quero ser igual a Claire, eu quero fazer o que elas fazem, quero vestir roupas descoladas igual elas usam. Tenta ser a imagem que elas passam, né? Que são garotas descoladas de Beverly Hills. Só pra completar a informação dele, então, eu sei porque que você assistia, porque depois passava Dragon Ball, eu fazia isso também. Ah, tá, eu só não tava lembrando o que tinha depois, mas tudo bem. Ah, e uma coisa assim, né, nesse específico, os problemas que elas tinham eram problemas que, vamos supor, não que vocês, garotas que estão nos escutando, tenham esses problemas, mas às vezes eu sei que isso preocupa vocês. Mas sabe, tipo, em querer ir em shopping, em querer fazer a unha, em querer fazer o cabelo, em lembrar do namorado, esse tipo de coisa. Ou encontrar algumas o namorado, pensam, no caso. Não. Eu acho que esse é mais um exemplo de um enredo raso e vazio que move a juventude de hoje. Que adora esse gênero. Eu vou deixar o senhor falar. Isso, até a gente chegar em Avatar. Aí depois beleza. Eu quero ver. Beleza, se você me comprovar o contrário, beleza. Eu não tenho... Tipo, se você me comprovar por A mais B, beleza. Não tenho problema. Cara, tá falando de coisa sem conteúdo. Existe coisa mais sem conteúdo do que novela da Globo, cara? Ah, mas aí... Não entra no OtaCast, aí é outro nível. Mas então... Oh, vou fazer um cast de coisa sem conteúdo. Você pode começar a levantar as novelas da Globo todas, que você vai encontrar um monte. Pode ser. Mas então, as três são adolescentes de Beverly Hills, que, ai meu Deus, as preocupações delas, além de combater o mal, né, como espiãs nas horas vagas, são as provas da escola. Quem dera eu tivesse só esses problemas, os garotos, né, e as garotas, no meu caso. É, quem dera se eu tivesse problema dos garotos, né? E as compras, meu Deus do céu, que coisa! Cara, mas se você levar em consideração isso, é muito parecido com o Sailor Moon. Elas vão pra escola, esqueci o nome da... A Serena fica preocupada com o Tuxedo Mask. Ela vai pra escola e só fica no rabo nas provas. Ela vai pra escola, só se fode nas provas. Não é muito diferente. A única diferença é que essas minas das três espiãs, elas são tudo playboy. E as minas do Sailor Moon, não. Sim. É, muda o cotidiano, mas as situações continuam a mesma. E assim, Sailor Moon, se você parar pra pensar, não tem uma coisa lógica. Mas pro final, tem uma sequência lógica dos acontecimentos, mas... No meio da série é tudo meio disperso. Sim, acontece muitas... são casos aleatórios que vão... Só no final que fazem a ligação, né? Do que é o que... É. Uma hora tem a ligação, lógico, mas demora. Nada contra, mas eu acho que sempre tratam as meninas como bobinhas, velho. Sou bem sincero. Assim, que questão? Depende. Ah, na maior parte dos casos, cara. Mas então, alguma... Alguém quer complementar algo a mais nos Três Espiãs? Ah, eu gostava, cara. Achava engraçado. Eu, sabe o que uma coisa que marcava mesmo? Eu falava que, pô, aquilo ali lembra muito um anime. É que eles usavam bem aquela coisa assim, eu vou pensar e, fulano... Ah, eu queria ser melhor que fulano. Eles usavam muito aquela parte da imaginação e imaginava, tipo, uma delas lá se imaginava grande pisando nas outras, aqueles elementos assim bem cômicos, sabe? Tipo Sakura Card Captors? Sim, eles faziam, lembra quando a Sakura pensava, tipo, o Choran, não sei o que, não sei o que, ela se imaginava grandona, pisando no Choran, fazendo alguma coisa. Não era assim. No Choran, era no irmão dela, pô. Ah, era no Toya, tá certo. É. Ou se não, a Sakura do Naruto também fazendo a mesma coisa, tipo, puta da vida por dentro. Sim. O winner dela. Sim, sim. Então, eu acho que as Três Espiãs, ela usava bastante essa parte, assim. É, verdade. Sim. Elas imaginavam demais as brisas, né? É brisado, cara. É, muita coisa, cara. E eu acho muito, muito, muito legal. E marcou também, né, cara? Infelizmente, ou felizmente, né, pra quem gosta, eu gosto. E é uma coisa que marcou, não tem como falar, nunca assisti, entendeu? Um episódio ou outro, e eles tinham igual nas Panteras, né? Que tinha, qual que era o nome lá do carinha principal lá que ajudava elas? Como é que é? O Charlie. Charlie Angels, meu. Charlie Angels, as Angels de Charlie. Como que era o nome das três espiãs? Como que é o nome do carinha lá? Jeffrey. Né? Jeffrey. É Jeffrey, é Jerry. Jeffrey é do Will Smith. O Três Espiãs Demais foi o desenho que foi produzido na França, que é o mesmo lugar que foi produzido o Tintin, cara. Como é que sai uma coisa dessa? Pelo menos pra mim, como é que sai uma coisa dessas na mesma terra que saiu o Tintin, cara? É inconcebível pra mim. Não, Tintin é um clássico, cara. É um clássico. Eu assistia muito isso, velho. Pra mim é um dos melhores desenhos que eu assisti até hoje, cara. Tintin é outro nível. Não vamos tocar nesse assunto. Tintin é outro nível. Eu só falei pra fazer um comparativo. Ah, sim. Você não se conforma, é isso. É, exato. Tony não se conforma dos pseudo-animes. É inacreditável. Exato. Depois eu vou elogiar um aí um pouquinho mais pra frente. Ô louco, um aí, ô louco. Vai deixar o Pano Verde? Vou elogiar. É, quero só ver qual que vai ser. Certo. Então vamos seguir aqui, vamos seguir em frente, como dizem. O próximo pseudo-anime... Ah, esses daí não sei se vocês vão gostar, mas com certeza todo mundo conhece, que é o Ben 10. Nossa, a febre do momento? É a febre, a antiga, atual é febre do momento. Ben 10! Meu filhinho só fala disso, cara. Cara, eu tô muito louco, seja onde for, Ben 10. É, mano, a juventude de hoje tá querendo, tipo... O Omnitrix lá, a camiseta do Ben 10, a papete do Ben 10, a bota do Ben 10, o tênis do Ben 10, oh, cara, a peruca do Ben 10. Meu primo foi do Ben 10. A cara do Ben 10, que é tudo do Ben 10, mano. O meu primo tem tudo essas porra. É, mano. Agora, referência ao programa anterior. Sabe o que é isso, cara? O quê? É a ganância dos dólar bison, mano. Relembrar é viver, mano. Pô, cada dólar bison vai valer 5 libras esterlinas depois que o bison sequestrar a rainha da Inglaterra, hein? Nossa. Ó, Júlio, um beijo pra você. Ai, meu Deus. Aonde você estiver, né, Raul Júlia? Onde você estiver. Ai, meu Deus do céu, comédia. Referência no podcast Raul Júlia. É, você que não ouviu o podcast anterior, ouça. Vale a pena, hein, galera? Ai, meu Deus. É isso aí. Mas então, Ben 10, o que, que vocês têm a dizer sobre esse menino muito louco? Que o maluco tinha um relógio que ele ficava girando e transformava em monstro, cara. Ele girava, né? Era uma bússola. Eu acho interessante. Por que, que eu acho interessante Ben 10? Porque o Ben 10, ele cresceu com um público. Ele fez uma coisa que, meu, o senhor do marketing fudido, chamado George Lucas, fez com a série dele. Né? Que ele fez? Ele acompanhou toda uma geração, e aí ele sempre renovou os fãs. É o que está acontecendo com Ben 10. Ben 10, eles estão renovando os fãs. Porque começou Ben 10 moleque, e aí o que acontece? Os molequinhos que gostavam do Ben 10 viraram, né, um pouquinho já início da pré-adolescência, né? E o Ben 10 também virou pré-adolescente. Sim. Ficou mais poderoso... Tal, começou a namorar, começou a beijar, começou a ter os mesmos interesses do que os pré-adolescentes. E cada vez mais ele tá mais crescendo e ficando mais forte e tendo mais interesses que os adolescentes têm. Então, isso eu acho foi muito legal da parte dos produtores, como eles fizeram isso, porque a história inicial, ela é muito básica. Aí vem o Tony, fala, Tony. Então, era isso que eu ia falar. Não, pior é que você tá certo, eu concordo com você. Tipo, apesar de ter iniciado com mais ou menos o mesmo formato do Martin Mystery, de meio de bobinha, assim, o Ben 10, ele é mais maduro quanto aos arcos de histórias, né, cara? Ele tem um começo, um meio e um fim, apesar de terem várias temporadas, cara. Que é uma característica bem marcante de anime mesmo. Que é começo, meio e fim, cara. Ele tem aqueles lances que é o seguinte: se você perdeu algum episódio e assistiu o próximo, não que você não vai entender, mas tem alguns ali que você vai ver e fala assim: ah, mas naquele episódio anterior, a Gwen fez isso com o Ben, e aí por isso que deu isso e aquilo. E aí você acaba criando um enredo maior. E até mesmo eles criaram, eles acabaram expandindo bem o enredo e a história, colocando a prima dele com poder. O inimigo dele virou namorado da prima dele, sim, sabe? Entre outras coisas. Então, eu acho que Ben 10 é uma coisa, assim, é bem interessante mesmo, e não é à toa que tá um puta sucesso. Assim, até hoje, né? O roteiro não é tão forte quanto de um anime mesmo, produzido lá pra mesma faixa etária no Japão, mas é uma história, né, que os americanos da faixa etária determinada lá, eles não conseguem engolir, né? E os brasileiros também, a nossa molecadinha tá passando também, tá gostando. Sim, mas você sabe por que... Mas sabe por que as crianças, mesmo aqui no Brasil, curtem Ben 10? Porque além disso que o Bueno Verde ele acabou de falar, que o Ben 10 ele cresceu, ele evoluir junto com as crianças, o que acontece? O Ben 10, ele não é uma pessoa imortal. Começa por aí. Ele não é ele que tem o poder. Quem tem o poder é o relógio. Sim. É, mas sim. Quem consegue tirar o relógio dele? É, não consegue. Mas o que não, um vou te falar que mais pra frente, ele só chega assim e fala assim, ó, tô. É, fica ridículo. Nossa. Nossa. Caramba, como é? É, ele, tipo, ele fala uns comandos de voz assim e tira, é. Ah, ele aprende a controlar o relógio. Deixa eu aproveitar agora que você tocou num assunto interessante. É, que você comentou a respeito das crianças japonesas assistindo no mesmo faixa etária. Pelo meu ponto de vista, o que o povo brasileiro acha que a faixa etária japonesa é mais evoluída que a nossa. Porque os animes lá não tem cortes. E os daqui tem tudo corte. Sim, sim. Ou seja, o japonês tem cabeça pra ver sangue. E o brasileiro não tem. O que é muito controverso, né? Acho que a questão não é nem essa, viu? Eu acho que aí é a questão de um problema com o governo brasileiro e com quem julga essas paradas. Aí acho que não é nem questão de o que é, ou que se é mais evoluído ou não, esse tipo de coisa. Eu acho que é mais uma questão de problema em classificação etária. Ah, sim. É. Faixa etária do país, não faixa etária da nossa cultura, vamos dizer então, assim. Então, mas qual é a diferença de 1996 pra hoje? Em 96 você assistiu o Hakusho sem cortes. Sim. Completo. Mas é porque eu acredito assim, em 96, na época, no antes dos anos 2000, ainda tinha aquele gostinho dos anos 80. Porque os anos 80 aqui, meu amigo, não tinha essa de, não pode sangue, não tinha. A gente viveu uma época onde, tipo, Fred Krueger matava todo mundo, mostrava sangue e a gente assistia isso na sessão da tarde. Não tinha pudor. É, e também não dá pra falar que aqui no Brasil a gente não tá acostumado a ver sangue, que pelo amor de Deus, né? O que acontece de assassinato e o caramba quatro por aí, não dá pra falar, né? Tem criança que sai de casa já pulando o corpo, né? Mas beleza. É, isso aí já é outro assunto, já é outros porém, né? Aí eu toco no mesmo assunto que eu toquei agora há pouco. O que tem de diferença no anime que mostra sangue pra merda da novela da Globo? Novela das oito, né? Chave do Globo. A novela da Globo mostra nego morrendo, nego sendo estrupado, nego dando. Só falta mostrar a mulher pelada. Se já acho que o horário não. Mas mostra. Sei. Mostra? Cara, eu não sei se a novela faz um século, velho. Então paga peitinho, né? No mínimo peitinho paga. Então, cara. Então, pode mostrar a novela, mas o anime não. Peraí. É uma coisa errada aí. Dois pesos e duas medidas, cara. Porque as crianças vão assistir o anime, mas tem um monte de criança que assiste a merda da novela porque a mãe gosta. Sim, a tá gosta. Lá na sala, do lado dos pais lá assistindo essa novela aí, mostra lá, tipo, briga de família, mostra lá confusão, traição, e a criança tá lá vendo tudo isso, e aí? É mais fácil colocar uma tarja gigante. Idade etária, 16, tira as crianças daqui, acabou. É, até tem, então, né, mas... Isso... O que acontece? Os estúdios, eles acabam tendo que se adaptar. Por exemplo, o próprio Ben 10 mesmo, ele não tem nenhuma cena... Você pode ver, não tem sangue. Não. Não tem sangue em Ben 10. Não mesmo. Só mostra a pessoa lá, tipo, deitada, desmaiada. Sim. Não tem sangue, não tem cenas de sexo ou cenas eróticas. No máximo que vai ter é beijinhos, entendeu? Então eles têm que fazer esse tipo de coisa pra liberar pro público mesmo e não ter corte. Agora, por exemplo, é claro, tem certos animes que tem esse tipo de coisa. Não tô julgando nem que deva ou não deva censurar, ou que deva ou não cortar. Mas se você for comparar com esse tipo de coisa daqui no nacional, bem, primeiro, não dá nem pra comparar. Aí é um papo totalmente diferente pelo fato de que a legislação brasileira trabalha de um jeito que só interessa realmente ao que é o mercado interno e não ao mercado externo. O que interessa é bunda, entendeu? Praticamente. Mas a ideia é se adaptar. É fazer que nem esses estúdios fazem. Mas voltando às regras de luta do Ben 10, cara, de não ter sangue, é que aquele negócio, né, mano? É que nem luta de boxe, velho. O cara foi a knockdown, entra o juiz, aparece aqui e ninguém vê, cara. Começa a contar. Luta, cara. Começa a contagem. Um, dois, três, e aí beleza. Parou de funcionar. Nossa, Medabots. Vocês me lembraram de Medabots. Que também é. É? Com isso. Nossa, tá louco. Medabots é anime. É. Sim, sim, então. Metabots. Transporte Metabots. Rokusho era foda, mano. É. Era foda. Agora, eu vou falar pra vocês, vou aproveitar e engajar. Também falar de outro também, sair da linha de Ben 10, que também não mostra sangue também, tem, no caso, violência, não é que é violência, né? Vamos colocar como luta, esse tipo de coisa. Que é a linha da DC Comics, que é Jovem Titãs, né? O Teen Titans. Teen Titans. E o mais novo, que saiu há pouquíssimo tempo, que é a Justiça Jovem, Young Justice. São, né, o nosso Gaijin anime, né, ou pseudo-anime, ou queira falar como você queira, mas eles não têm sangue. Não tem sangue, só tem, no caso, porrada, tudo bem, mas todo mundo conhece. São os heróis que todo mundo conhece. E é que tá, aí é que é bem interessante. O negócio é do estúdio da DC, deveria ser um comic, né, um desenho animado e tal, tudo. Mas tá tão forte a influência, né, dos animes na parte da animação, que nem vocês devem conhecer, né, quem tá escutando também já deve ter visto, que saiu um anime, saiu animes mesmos de X-Men, Homem de Ferro, Blade... Entre Wolverine. Sim. Wolverine. Então, é normal sair esse tipo de coisa. O Teen Titans mesmo tem todos aqueles elementos que o Nando tava falando anteriormente no estúdio Marathon. No Teen Titans isso é extremamente forte, extremamente absurdo. Fora que a abertura do Teen Titans é cantada pela... Como que é o nome dela? É, Hi Hi Puffy Amiyumi. Eu vou te falar que, além de ser bem interessante, aí, Tony, eu vou te falar, viu? Tem muito mais história embasada, e que também você pode considerar, porque tem coisas dos quadrinhos que é levado em consideração nos Jovens Titãs. Sim, sim, mas eu não falei nada sobre Jovens Titãs. Ainda. Tá, ainda. Eu não, olha, cara, pra ser bem sincero, eu não acho ruim. Porque eu acho que não viaja tanto pro... Quer dizer, tem, assim, os elementos de anime, cara. Da bolinha estourando, o cara dormindo, tá ligado? Mas não foge tanto das histórias da DC. Tá lá o super-herói, certo? Vai vir, por exemplo, tá lá o Batman. Vamos supor, tá lá o Batman. Aí quem vai vir? Vem o Coringa, beleza, ele vai, derrota o Coringa sai fora. Aí vem o Pinguim. Aí o Pinguim vem, derrota, sai fora. Vem o Chapeleiro Maluco, vem, derrota, sai fora. Aí, quando pra piorar um pouquinho, volta o Coringa e o Pinguim junto. Aí ele derrota os dois e sai fora. Então, ele não muda muito disso, cara. Então, pelo menos, é um gaijin anime? É. Mas ele não esquece a raiz dele, que ele é, essencialmente, vindo do comics. Vindo da DC. É. Aí ele tem um formato até mesmo de roteiro diferente, que é o mesmo formato do Ben 10, que é o que acontece. Ele tem os seus episódios sortidos, só que ele tem uma história, uma mainstream, uma história principal por trás rolando que você precisa acompanhar. No Jovem Titãs isso é muito bem definido. Sim, é uma coisa que vai alinhavando, né? Isso no Ben 10 também acontece, isso também. E no Young Justice, eu vou te falar, é mais ainda voltado ao roteiro mesmo. Inclusive, eu acho muito interessante assistir esse Young Justice, porque mostrou certas coisas que até agora não tinha saído animação. Como, por exemplo... O clone que o Lex Luthor fez com o DNA dele e o DNA, nossa, do Super Bobo. Nossa, cara, não sabia disso, não. Exatamente. Super Bobo? Quem que é esse? Não é desse cara, não. É o Super-Homem. Ah, tá. Revelações, né? O Bueno não gosta nem um pouco. Desculpa, falha minha. É que Super Bobo, eu pensei que era aquele clone do Super-Homem. É o costume. Bizarro. É bizarro, aquele clone lá do Super-Homem é o bizarro. O Lex Luthor, ele usa o DNA dele com os poderes do Super-Homem, e ele faz tipo, como se fosse um filho dele, né? Um clone dele, né? Um filho. No entanto, ele é careca, tudo. Só que tem as vertentes e tal, tudo, que é o Superboy. E meio que depois eles chamam de Superboy. E é interessante pelo fato de que ele não é bola murcha que nem o Super Bobo. Mas aí, bem, convenhamos. Deixamos isso pra um outro cast falando de HQ. É, isso aí. Faz um Super Bobo. tadinho dele. Mas é isso aí. Então vamos lá, vamos fazer uma... Antes de entrar aqui no último Gaijin Anime, que esse aí o Bueno Verde acho que vai defender com unhas e dentes, hein? E vocês têm alguma coisa a mais pra complementar de Ben 10? Pra, tipo, levantar mesmo, ou algum ponto de vista pessoal de vocês? Eu acho que Ben 10, assim como todos os outros que a gente já falou até agora, uma das coisas que eu acho que é bem diferencial quanto a vários e vários animes que eu já vi é a riqueza de cenário. Eu acho que os gaijin anime, eles pecam bastante na falta de cenário, cara. E, por exemplo, em tomadas, né, de câmera um pouco mais artísticas aplicadas nos animes. Kenshin lutando contra o Shishio. Os caras lá no Japão, eles fizeram o quê? Eles deram ênfase também pro cenário, de mostrar lá as tochas, ó, os negócios lá pegando fogo do cenário, tudo quebrado, da arena. Ben 10, Martin Mystery, Três Espiãs, não tem tanta riqueza de cenário. É um negócio meio chapado, cara. Eu, pelo menos, pra mim, eu vejo assim. Não sei vocês. Nesse caso que ele falou dos cenários, é que varia de coisa pra coisa. Porque, por exemplo, no caso que você falou do Samurai X, ele enfatizou o cenário da época. Sim. Aquela coisa antiga e tal. No caso, por exemplo, das Três Espiãs, O cenário, o foco é ou ela resolvendo um caso ou a escola, cara. Sim, sim. Aí não tem muito onde você variar. Que nem no caso do Teen Titans. O foco deles é o esconderijo deles. Se não é isso, é eles indo lá pra cidade combater alguém. Sim. Geralmente o Slave. Mas agora, por exemplo, agora mudando já de gaijin anime, eu acho que, por exemplo... Isso aí não pode ser considerado um padrão, porque, por exemplo, nos novos Thundercats, né, esse que foi lançado agora em 2011, eu vi umas coisas que eu olhei ao cenário e falei, caramba, velho, tipo, totalmente quebrou a minha perna quanto ao que a minha base de apoio que eu falo dos cenários dos gaijin anime, cara. Sim. É muito rico. O cenário, os fundos, né, dos Thundercats. Desse novo Thundercats? Isso, os novos Thundercats, cara. Só pra, não sei se você sabe, mas é um anime. Ah, é gaijin anime, cara. Não. É anime? Feito no não. Ah, é. Não. É feito no estúdio japonês. Procura pra você ver. Ah, então por isso. Ok. Foi feito no estúdio japonês o novo Thundercats. Ah, então não entra na minha contagem, olha só. Só porque você ia. Só porque você ia elogiar. Então é anime. Conta. Esquece. Caramba! Era um comentário então, positivo. Assiste Avatar, depois você vem falar. Ah, beleza. Avatar é um clássico. Então, já que vocês estão falando que é um clássico, que é isso, que é aquilo, vamos falar dele? Vou deixar passar a bola aí pro nosso queridíssimo Bueno Verde, porque ele tem só um pouquinho pra falar. Cara, Avatar The Last Airbender, né? Bem, fora as questões do nome, que depois a gente comenta, ele é uma série americana, uma série de televisão animada americana mesmo. Ela foi criada e produzida por Michael Dante DiMartino e Brian Konietzko. Tô lendo aqui do Wikipedia mesmo, foda. Ele é do estúdio da Nickelodeon, tá? Do Nickelodeon Animation, tá? E o que acontece? Não é que é a primeira temporada, né? O primeiro anime, ele foi produzido em três temporadas, né? Cada temporada ele representava um livro, o primeiro livro Água, Terra e Fogo, e no total de 61 episódios. E que ele conta a história de Aang, né? Que ele é o atual Avatar. O que é o Avatar? Nesse mundo, que no mundo de Avatar, existem quatro nações. Nação do Fogo, o Reino da Terra, a Tribo da Água e os Nômades do Ar. Cada uma dessas tribos, eles dominam os seus elementos de si. No caso, fogo, terra, água e ar. E só o Avatar, que só existe só uma vez, só uma pessoa só, ele consegue dominar os quatro elementos juntos. E esse Avatar, ele tem todo uma questão espiritual, não, e também de trazer o balanço, o equilíbrio para o mundo, né? Trazer a paz, né? De certa forma, esse é o início da história. Só que o que acontece? O Aang, que é um garoto de aparentemente uns 10 anos, né, no início da série, ele é preso por uma cagada sem querer numa bola enorme de gelo junto com o seu bisão voador. E aí, só depois de 100 anos, que uma jovem dobradora de água, que é a Katara, consegue achar ele, consegue, de certa forma, libertar ele. Daí começa toda a saga. Então é explicado toda a questão, o que aconteceu nesses 100 anos que o Avatar não estava na Terra, o que aconteceu, quais as merdas que aconteceu em relacionado a todo o balanço e equilíbrio do mundo. Então, vou te falar, Tony, em tudo que você tá falando que não tem base de história, Avatar tem e demais, cara. Agora, uma coisa que eu fiquei curiosíssimo, cara. Aguçou os meus sentidos de curiosidade. O que é uma dobradora de água? É uma dobradora. É uma dominadora. Dobradora ou dominadora de água. O que acontece? Ela consegue dominar, ela consegue manipular a água. A mesma coisa acontece. Ah, dobradores de fogo, ar e terra. Ah, tá. Sim. Então, dobrar, você tem. Quando você ouvir dobrar, significa que você consegue controlar aquele elemento. Agora, deixa eu matar uma curiosidade minha, que você comentou, mano. São só três temporadas? O The Last Airbender são três temporadas. O primeiro são 20 episódios, que é o livro Um Água, que é onde o Aang, porque ele só sabia só dobrar o ar. Na primeira temporada que ele aprende a dobrar a água, que é o livro Um Água, são 20 episódios. Na segunda temporada, livro 2 Terra, que é onde ele aprende a dominar, né, ou a controlar a terra, são mais 20 episódios. E na terceira e última temporada, são 21 episódios, que é o livro 3, Fogo, onde ele aprende a dobrar o fogo. Essa é Avatar The Last Airbender, né? Que é a parte do Avatar Aang, que é o personagem principal. Não, aí o que acontece? Aí vem a novidade, né? Que é por isso que eu tô... tudo que você falou, Tonino, eu tô falando. Em questão de Avatar, tem até demais. Porque o que acontece? Fez um grande sucesso. Não só pelo fato de diferente das animações que a gente comentou anteriormente, Avatar ele mostra questões de comédia, tipo de coisa, mas não no excesso, como por exemplo Jovens Titãs, que aparece gota, cara grande, tipo de coisa. Ele tem os seus elementos de anime, mas mais como elementos mesmo, como se fosse, por exemplo, de um anime mais sério, vamos deixar assim colocados. Fora o traço, que quem olha realmente parece uma animação, parece um anime mesmo japonês, que ele é muito bem feito. Há controvérsias. E é até mesmo a história que é muito envolvente. Há controvérsias. Eu não digo que pareça tanto um anime, mas opinião minha. Ah, lembra bastante, cara. Se ninguém me falasse pra mim que era pra ser um anime, eu falava que era um anime dublado, no caso. Ah, eu não... sempre achei que era um anime, velho. Sou honesto. Não acho, eu não acho pela, pelas, Puta, é difícil explicar, cara. Eu acho que a paleta de cores delata muito, cara, pra mim. Sei lá. Ah, mas não sei, esse aqui de todos, o que eu considerava, de todos que a gente falou, que mais chegou mais perto de um anime foi esse, pra mim. Sim, porque assim, pra mim, eu falava, é um anime isso aí, cara. Isso é inegável, que é o que mais, pra mim também é o que mais chega perto, mas ainda eu não acho que me engane. Não, mas você, na minha classificação de animes e coisas americanas, eu classificava como anime, cara. Sim, quando também. Eu peguei a primeira vez que eu liguei na Nickelodeon, eu acho que eu peguei o primeiro episódio, eu tava assistindo assim, eu falei, caramba, primeira coisa que veio na minha cabeça, que anime é esse, né? Já fiquei olhando e falei, ah, quero ver se eu acho ele o áudio original e não sei o que lá. Depois de muito tempo que eu já tava acompanhando, já tinha assistido, tipo, uns 5, 6 episódios, que eu descobri que era que ele não era um anime, ele era tipo uma animação, assim, utilizando os recursos que existem em uma animação japonesa, né? Daí explodiu minha cabeça. É, muito bom, cara, porque eu acho assim, que a forma que é tratado determinadas ações, por exemplo, o Aang, ele é avatar, pô, legal, mas ele tem que aprender a controlar os elementos. Então a forma que é passado isso, você vê a dificuldade, pô, eu não consigo aprender esse elemento, tem que treinar, tem que fazer isso e aquilo, e vai pondo cada vez mais dificuldade para o protagonista, isso é característica de um anime, sem dúvida. É. Sim, de superar dificuldades, né, cara? Sim, por isso que muita gente confundiu, e até hoje, às vezes, pode ser que confunda, acha que é um anime, ainda assim. E não é culpa da pessoa, porque realmente ele utiliza muito bem, desses todos que nós já citamos, ele utiliza muito bem esses recursos, e não de forma forçada, né? Uma coisa natural mesmo. É uma coisa interessante de Avatar é que ele utiliza um cenário, até mesmo, e não só o cenário, mas ele usa toda uma cultura. Os animais de Avatar não são animais comuns. Eles são animais fundidos. Então, por exemplo, eu comentei na abertura, é uma tartaruga-leão. É o animal mais raro que existe, o mais sábio. Né? Ele é uma tartaruga gigante, mas ele tem uma juba de leão, tal. As patas dele são tipo como se fossem patas de leão. E é um bicho raríssimo. Né? Por exemplo, existem outros animais. O cão polar, por exemplo, ele é a mistura de um urso polar com um cão, entendeu? E eles fazem esse tipo de coisa, eles criam uma própria ambientação, não só de animais, mas, por exemplo, certas culturas. Para quem já assistiu, já, por exemplo, vai lembrar sobre os Guerreiros do Sol. Os Guerreiros do Sol nada mais é do que a cultura maia, só que eles fizeram de um jeito específico em que encaixava perfeitamente na história. Por exemplo, esses Guerreiros do Sol, só para vocês entenderem, quem assistiu vai conseguir entender. Eles eram como se fosse a primeira nação a dominar, a controlar o fogo. Por isso o nome Guerreiros do Sol. Só que o que acontece? No centro dessa nação, ele era guardado por dois dragões, que são os primeiros dobradores de fogo. Então existe toda uma história. Então, aonde que você vai colocar uma cultura maia com dragão? Não tem como, não encaixa, mas eles fizeram encaixar isso. Então eles souberam trabalhar culturas e até mesmo coisas já existentes para encaixar num meio em que ele tornou uma história mais sólida. Então, até mesmo por isso que eu acho certas coisas espetaculares. E quem já assistiu o The Last Airbender, sinceramente, o final é extremamente interessante, porque ele bate, que foi uma coisa que vocês comentaram, que é a questão da dificuldade do personagem. O personagem, ele tá num dilema que é ferrado pra ele. Por quê? Porque ele é um monge. Ele é um monge dobrador de ar inicialmente, antes de ser o Avatar. E o que acontece? Tudo que ele aprendeu com os monges é questão de não matar, não tirar a vida nem de uma mosca, muito menos de um ser humano. E aí é que tá. Como é que ele vai parar uma guerra em que tem um cara que, graças a esse cara, tá tendo milhares de mortes, sabe? Reinos estão caindo, tem todo esse tipo de coisa. Como é que ele faz isso sem matar esse cara? E não tem como. Se ele não matar esse cara, ele não vai conseguir parar esse cara. E aí eu não vou falar pra vocês, quem assistiu, assistiu. Quem não assistiu, assista. Ele parou de um jeito em que todo mundo falou assim: nossa, tá aí. Resolveu. É incrível, é incrível. Sim. Ele podia ensinar isso pro Naruto, então, né? É. Mas voltando ao tema dos animais. Tem Pikachu nessa parada também? Não tem. Não tem. Não, eu sei, é zoeira, brincadeira, gente. Calma. Não precisam me chicotear. Certo. Então, igual o Bueno Verde falou, cara. Pra mim, Avatar, ele, tipo, o final explode cabeça, cara. Sem dúvida. É um final épico. Quem, cara, tiver oportunidade, assista. Eu vou assistir, então, porque eu tenho os episódios, mas eu não peguei com coragem pra assistir. Assista. É muito bom. Eu também vou assistir, vou tirar todo o meu preconceito e vou assistir. Fiquem tranquilos, eu prometo. Sim, faça isso porque é bom. Mas pra mim continua classificado como um. E também vale a pena lembrar que, igual o líder Sama tava perguntando se tinha mais temporadas, mais aquilo, que agora tá saindo uma nova, né? O Gil também já tá pirando já. Ah, é? Isso, né, Bueno? Sim. Aí o que acontece? Depois disso, tá saindo agora The Legend of Korra. Que Korra é uma menina, ela é a próxima Avatar, né? Que é meio que eu tô dando um pouco de spoiler pra vocês, mas tudo bem. Que o que acontece? Só pode existir um Avatar. Quando um Avatar morre, outro Avatar nasce. Então esse é o ciclo Avatar. E aí, é claro, terminou a série do Aang e tal, tudo, passou-se 70 anos depois, e aí entra essa animação. Que é o Legend of Korra, que é essa menina, ela é a nova Avatar. Então aparece, começa a série mostrando então agora os desafios dela. Só que tem total influência da animação anterior. Por exemplo, a Korra, ela já sabe já dobrar terra, fogo e água. Já logo no primeiro episódio. Ela só não sabe dobrar ar. Por quê? Eu não vou falar o porquê exatamente, porque isso é questão, vocês vão entender. Quem assistiu o The Last Airbender, olha o nome, The Last Airbender, o último dobrador de ar. Então tem a ver com isso. Mas o que acontece? Não foi o último dobrador de ar. Então existe uma continuação toda da história, envolvendo a história anterior, questão de filhos, netos e aquela coisa toda. Então foi uma animação que ela realmente se tornou uma história. E também assim, no Legend of Korra, ele tem muitas associações, né? Que o Bueno Verde ele tava falando aí que, você pega, tem fulano que era hiper mega importante na série anterior, você fala, o cara sumiu. Não, vai ter alguma referência dele, uma pontinha desse personagem vai ter. A gente não vai dar spoiler, mas assistam, vejam. Vale a pena. Porque assim, deixa eu ver, se me corrija se eu estiver falando bobagem, mas o Avatar ele era o último dobrador do vento, não era? Porque mataram todo o pessoal dele ou eu tô errado? Falando bobagem. Foi isso mesmo. Não, é isso mesmo. Então como que ela vai prender o vento se não existe mais dobradores do vento? Então, aí então, que vem, né? A curiosidade, né? Você deixou curioso, porra. E uma coisa que não deixo de ressaltar, melhor dizendo, que o Bueno Verde sempre me diz: não misture The Last Airbender animação com The Last Airbender filme, pelo amor de Deus. Não façam isso. Por favor, não façam isso. Não façam isso em casa. Eu assisti o filme. Crianças não façam isso. Assim. Não, o filme, ele é bom, só que não chega nem aos pés do desenho. Não. Sim, claro, mas o filme não é vaiado. Até que ele é bonzinho. É. Lógico, não dá pra se comparar um com o outro, não tem nem comparação, mas... O filme não é tão ruim assim. É, mas ele não é tão... Ele é tolerável, vamos dizer. Perto dos que saíram aí, pelo amor de Deus, cara. Se você pegar o filme, só o filme mesmo, sabe, e esquecer a animação, talvez, mas aí você lembra da animação e você fala, putz, Não dá. É que assim, atualmente tá sendo tanta porcaria, cara, que você pega um troço, você fala, pô, até que é bom, cara. Porque, não, falando sério, quem assistiu os filmes que estão saindo agora? Tipo, Tekken, The King, essas porra toda? Eu não assisti. O Tekken é razoável e o Tekken é um grande lixo. Cara, eu peguei pra assistir aquela A Lenda da Chun-Li lá, aquele filme de Street Fighter. Que merda é aquela, velho? Aquele lá é ruim demais. Demais. Não, cara, é assim. Se você for comparar o Avatar com o que tá saindo, pra mim, o Avatar tá dando um couro em tudo. Lógico, não é aquela coisa, nossa, perfeito, né? Batendo com uma animação. Então, mas você, eu gostei. Perto dessas tranqueiras que tá saindo, meu. Esquece. É compreensível. É. Sim. É considerável, vamos dizer. É tolerável. Igual eu falei, é tolerável. Você tolera. Certo. Então, e vocês têm as considerações finais de vocês depois de tanto falar de pseudo-anime, gaijin anime, tudo anime? Eu vou assistir Avatar ainda. Aí, assista, você não vai se arrepender. A minha consideração final é a seguinte, cara. Sejam preconceituosos, mas nem tanto. Se assim quiserem, né? Preconceito é bom, mas com moderação. É, não precisa ser xiita, tá ligado? Não, vamos fuzilar todo mundo, cara. Certo. E alguma recomendação que vocês deixam? Avatar. Assim, oh. Eu ainda vou pegar o Avatar e te entendo, se fosse inteirinho. Porque tem muita coisa que eu não vi. Tem outro que eu vou recomendar, em vez de Avatar. Que também é um... Também, se você for ver... É uma animação que tem bastante traços. Questões de cultura oriental. Que é uma animação chamada The Amazing Spider-Man. Que é uma nova animação do Homem-Aranha. É, não é aquela lá que parece o... Como é que é? O Max Steel? Max Steel, que é tudo durão. Ou qualquer coisa. Não, não é aquela, tá? É uma bem nova mesmo, bem recente, que ela é muito bem feita, inclusive, tem até bonequinho aí já pra vender, essa é uma animação muito legal e eles estão considerando bastante questões dos HQs. Legal, legal. Interessante. Então, cara, eu recomendo, quer dizer, não é que eu recomendo, vai, Avatar, né, que eu vou assistir, né, depois dessa explanação do nosso caro amigo Bueno Verde, né? Sim. Terei que assistir. E uma ressalva, né, para o único que eu ia elogiar, que são os Thundercats novos, que eu achei que é bem interessante, cara, mas que não é gaijin anime. É anime puro e simples. E é isso aí, cara. Eu acho que é isso. Eu pensei que o Tony ia virar e falar, não, eu vou recomendar que você assista um anime, cara. Também, esqueça. Também, muito bom, muito bom. Esqueça, eu pensei que você ia falar isso, meu. Certo. Agora, recomendações, vamos ver, o que eu posso recomendar pra vocês, além de Avatar, vocês não, a gente, não sei se isso vai entrar também nos gaijin animes, mas tem aquela animação das Tartarugas Ninja. Vocês lembram dessa? Bom, bom. Esse aí também é bom. Eu acho que também entra como um gaijin anime, né? Que eles são jamais... Aquela antiga ou nova? Não, não. É uma nova que saiu. Que eles, que o Mestre Splinter, ele é... Tipo, ele luta também. Ele é meio mais com os traços de anime mesmo. Ah, não, cara. Vou achar o link... Pra mim, é o clássico, é o clássico, velho. Esse novo aí... Esse não é engraçadinho, é bom, é bom. Eu vou achar o link, eu ponho aqui no post pra vocês, é muito bom. E é isso que eu recomendo pra vocês, e não sejam preconceituosos. Assistam, antes de você julgar, você tem que ter assistido. Até mesmo se for Ben 10, que a história é rica. Ou sejam preconceituosos. É, ou seja igual o Tony, né? Não meto bom em tudo. Fique claro que eu só sou preconceituoso com gaijin anime. Sim. O resto do anime pode vir o que for, até Yaoi. Por favor. Não, não. Sai fora, né? Mal... Yaoi Lemon. Mal... Tudo bem, Tony. Nossa. Tudo bem. Mal começamos o Otacast, não a queremos. A gente vende uns lá. Oh, posso falar, mano? Estamos. Eu vou falar. Estamos no Otacast número 7 e eu não quero que esse programa já leve um processo de os caras falar que o cara é racista e o caramba 4. Não, por favor, não. Ai, Deus. Só gaijin anime. Yaoi, desculpa. Não, yaoi é respeito quem assiste, velho. Eu não assisto, eu não tenho nada a ver com esse mundo, velho. Yaoi World. Mundo colorido, mundo do restart. Pode deixar, Tony. Amanhã eu levo pra você o DVD do Gravitation. Pode deixar. Beleza, beleza. Vamos lá. Então é isso. Todo mundo colocou, explanou tudo que tinha sobre os gaijin animes, pseudo-animes, os animes americanizados, do jeito que vocês quiserem considerar. E aí foi um cast bem divertido. A gente espera que vocês tenham gostado. Pena que o nosso amigo Baskins não pôde participar, mas ele com certeza vai escutar. O que aconteceu com ele? Ah, o Baskins ele teve alguns probleminhas aí, mas não com ele, né? Foi alguns probleminhas técnicos, mas tá tudo bem, ele retornará no próximo programa. E é isso aí, galera. Espero que vocês gostem, comentem, mandem e-mail. O e-mail é otacast@alberts.com.br. Mande e-mail, xinga, dá recomendações de cast. E é isso aí. Nos vemos semana que vem. Falou! Falou, bye, galera! Bye, bye! Até a próxima! Até lá! Aquele abraço! Full of shells. They really got no family. With a pocket full of shells. They really got no family. With a pocket full of shells. They really got no family. With a pocket full of shells. Tema dos famosos animes, mangás animes, nossa, eu falei nossa, você vai errar sempre um tema, mano. Eu acho que é marca registrada. Foi um saco. Não, tô brincando, eu falei de propósito. Tá bom, eu sou o papa. Não, eu ia falar, é sério, eu falei de propósito. Tá, vamos lá, vamos falar sério, vai. Então vamos tratar. Era muito assim, quando você pegava e olhava, né? Opa, desculpa, pode falar. Não, desculpa, pode falar. Não. Não, você primeiro, não, mas você primeiro. Porque assim, quando. Mas voltando ao tema dos animais. Tem Pikachu nessa parada também? Não tem. Não tem. Não, eu sei, é zoeira, brincadeira, gente. Calma, não precisam me chicotear. O que foi isso? Não sei, mas ficou um som muito bom, cara. Alguém morrendo. Ah, foi eu. Não tem ninguém jogando Skyrim, não? Não. Hoje não. O Basquens não tá aqui, não tem ninguém jogando Skyrim. Ah, mas foi um som muito de screaming, assim, né? Pareceu que alguém ia morrer, cara. Não vou me chutear. Tossiu e não saiu. Ah, o Tony vai editar. O Tony edita rapidinho. É, o Tony que se foda. É. Não, essa aí você tem que colocar em extra. Você tem que colocar em extra. Calma aí. Essa história do Gravitation... Eu e o líder Samar, a gente conhece um amigo, a gente não vai falar o nome, senão ele pode processar a gente. A gente chegou no evento, né? A gente. Logo quando saiu o mangá do Gravitation, a gente ia comprar pra ele, né? A gente falou que a gente tinha comprado uma assinatura. A gente falou que a gente tinha feito assinatura anual pra ele. O bicho fechou a cara, ficou muito puto, mano. Não falou mais com a gente o evento inteiro. O evento inteiro. gente falou que assinou um anual pra ele, Gravitation. Ele ficou muito bravo. Nossa, cara, nossa, é legendário, velho. Sim, o Tony vai colocar isso aí no extra. Tem que colocar. Beleza. Beleza. Você tá ligado, segue. Vamos encerrar. Vamos lá.